não te quero mais em minha vida. Por favor, vá embora. Já te excluí, te apaguei, te deletei da minha história. Você vai se arrepender de tudo que me fez sofrer. Já não faz mais sentido. Chora por você, sofrer por você, espera por você. Prefiro te esquecer. Tapa na cara dessa solidão. Você feriu meu coração. Brincou demais comigo. Que vou seguir a vida sem você. Agora é tarde pra você reconquistar meu coração. Tapa na cara dessa solidão. Você feriu meu coração. Brincou demais comigo. Brincou demais comigo. Vou te mostrar que vou sobreviver. Vida sem você. Agora é tarde pra você reconquistar meu coração. Portal do Arrocha. Vai brincando com o coração. Tá doendo, tá sofrendo. Não te quero mais em minha vida. Por favor, vá embora. Já te excluí, te apaguei, te deletei da minha história. Você vai se arrepender de tudo que me fez sofrer. Já não faz mais sentido. Chora por você. Vou sofrer por você. Espera por você. Prefiro te esquecer. Tapa na cara dessa solidão. Você feriu demais meu coração. Brincou demais comigo. Brincou demais comigo. Vou te mostrar que vou sobreviver. Que vou seguir a vida sem você. Agora é tarde pra você reconquistar esse meu coração. Tapa na cara dessa solidão. Você feriu demais meu coração. Brincou demais comigo. Brincou demais comigo. Vou sobreviver. Que vou seguir a vida sem você. Agora é tarde pra você reconquistar esse meu coração.